3228, tá linda, cola da 10, vento 100 graus com 99. Você poderia coordenar na nossa cidade quanto ao peso de decolagem? Nós não cumprimos gradientes PC superior da carta de saída. Ok, vamos informar o controle. Obrigado, entendeu que a Lima é isso? Afirmo. Controle liberou da restrição da saída, limite decolar da 10, vento 100 graus com 99. Decolar já autorizado, 2228 graus. Pronto, copo. Cruzando Recife, nível 3. 170, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5041, coteja. 670, decola 10, curva na esquerda, Pouca, Aracaju, 19.8, 5041, transponde com 192. Planejamento correto, já autorizado para o inspecionamento, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Boa, 192. Estabilizado, Azul 4296. 4296, chame o Correio 1995, bom pouso. 1895, Correio Salvador, boa noite, Azul 4216, final de 5 milhas. Controle, poderia, por gentileza, quando possível, coordenar para o de conquista para 2228. Autorizado, 2228, já conquista. Autorizado, conquista, muito obrigado. Destaque da frequência alfa, é patente da Juliette. Lembrando que a frequência alfa é patente da Juliette. Azul 4216. Na escuta. 4216, boa noite. Juro, pouso na 10, vento no 00 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre, pouso na 10, Azul 4216. Na 3, na 3. 3, na 3, taxi via Juliette, porta número 3. 7 para o 3. Passa o no 192, está com 33 a bordo, 3 horas e 27, já está na Maceió. 20 no 192, faz a bolsa tanque, que vai para o portão número 3, segue via Índia, Alfa, parte pronto, pode esperar. Após o rebus, pode esperar. É ponto na ponta, gol no 192. parte da frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Essa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette, 4216. Táxi via Juliette, portão número 2. É, confirme o gate pro 4216? Número 2. Graças, Juliette, gate 2, azul, 4216, graças, boa. Colo 92, a linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus com 9-9. Autorizado a linha decolada 1-0, voo no 1-0. Salvador, aqui é o Mike 508, falando pelo Debox. Muito obrigado por você. Hoje é frequência livre, Mike 2, decolador 5-1, controle 1 na decimal 8, com low. 198, obrigado. Pegou 192. 1-1-9-2, contato a decolagem, submantém o nível de voo 37. Via saída PUCA, após 2 mil pés, vem na praia de Jamo. Ok, subida pouco, após 2 mil pés, 2 de Jamo. Jogou 1-1-9-2. subindo pra 370, qual que é o nível? É... 39? Obrigado, Gol 1192, no final 390. Obrigado, 390, foi de João. Do 2228, chame centro de CIF na frequência 1288, caso negativo no 260, bom voo. 288, 260, boa. fase 2, Recife agora, frequência 125, decimal 4 e 5, bom voo. 125, 4 e 5, obrigado, bom serviço. 173, bom dia. Bom dia, Chipitor, 1-8, acima 95. Ok. Salvador, gol 1173, bom dia. Bom dia, pronto para a cópia? Ah, vem, Matheus. Privado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 1-0. Saída da Eleta Mótica. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, décima 8. Aciona 5-0-62, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 360, Pêndulo 1-0. Decola da 10, curva direita, na Eleta Mótica. 19-8, controle 5-0-62, é o transponder, gol 1-1-7-3. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Vai chamar. Tupã 9393, autorização Aracaju. Tupã 9393, autorizado Aracaju, nível 230, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5056, coteja. Autorizado Aracaju, nível 230, decolada 10, curva esquerda, Cuca, Aracaju, final de 8, controle, transporte 5056, carro 303. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama push. Que é o San Mike 500 Whisky, solicitando a autorização de revolta do fim de 6 para o fim de 5 do Pátio Móvel. Sobre faixa terna, né? Sim, de contato, né? Mike 500 Whisky. Bom dia, estão identificação. Foi 3 de Duna. descida 2 mil pés, ajuste 1903. Bom dia, boa noite, 2 mil pés, 1903, está previsto para mim. Quanto o veículo não é livre de restrição? frequência livre. Esse número é utilizado no final do procedimento elétrico stream, está bem? Aproxima o curso localizador. Passará o localizador, está preso no número. A linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, com meia dúzia de nós. Decola no 0-0 na 3-0. está pronto para o táxi com 182 a bordo. 182 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa V13 vai reportar pronto para a decolagem igual 1873. 193, vai ter colado aos 3, 1 no trolho, 1 na adição 8, bom voo. Caralho, até daqui a pouco. Boa, até a 9393. Aqui vamos ter contato a decolagem, submantém o nível de voo 260 após 2000 pés, voo na 13, Jamo. Deck após 2000, Jamo 230, tá? 9393. Eu vou fazer a subida nível de voo 290. 290, graças. 73, ali decola da 10, vento 100 graus com 7 nós. Ali decola da 10, igual 1973. Na escuta da torre. Afirmativo, passou externo abaixo de cavalo. Puro pouso no 10, vento no 00 graus com 89, altímetro no 0 no 3. Meio pouso no 10, com 3, 8 no meio. Polo 1 no 73, decolado aos 3, 5, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 9, 8, obrigado.